com a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá. Diante da acusação reage, você já não suporta esse vale. Diante da ação do inimigo, mesmo cansado e ferido, levanta-te, reage. Diante do passado das palavras, diante do pecado e das mágoas, a gente escolhe se morre ou se enfrenta, se desiste ou se tenta. Levanta-te, reage. Reage, ainda que o acusador levante, saia do vale e alcance os montes. Pra toda ação há uma reação. Então, reage. O mundo te feriu, mas não venceu. O fôlego de vida Deus te deu. Você reage, ainda que o acusador levante, saia do vale e alcance os montes. Pra toda ação há uma reação. Então reage. O mundo te feriu, mas não venceu. O fôlego de vida Deus te deu para você reagir. Diante da tentação, diante da acusação, levante-se do chão, reage. Diante da provação, diante da escuridão, levante-se do chão. Ainda que o acusador levante, saia do vale e alcance os montes. Pra toda ação há uma reação. Então reage. O mundo te feriu, mas não venceu. O fôlego de vida Deus te deu para você reagir, levantar e resplandecer. Diante da acusação, levante-se do chão, reage. Diante da provação, diante da escuridão, levante-se do chão, reage. Oh, oh, oh. Diante da tentação, diante da acusação, levante-se do chão, reage. Diante da provação, diante da acusação, levante-se do chão, reage. Essa é a resposta de Deus para você.